Família Arão Borges. A família Antônio Arão Borges e comercialização de gado felicita um bom ano novo a todos os amigos de Santo Antônio do Amparo e cidades vizinhas. Horas e 11 minutos, 91,3, a sua rádio sertaneja. Isso aí, vamos ficar ligadinho aí, ouvindo Christiane Ralph, Mãe Terra. Boa saudade embora, não sinto mais essa ansiedade louca. 21 horas e 10 minutos, 91,3, Regional FM, do jeito que você gosta. Paixão, meu amor, Roberta Miranda e Cowboy do Asfalto, Chitãozinho e Chororó. Exatamente meia-noite, a gente vai ficando por aqui. Bom final de noite pra você. Aproveite bem os bailes, isso aí, se divirta. 91,3, Regional FM. ZYC 830, canal 217, Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais.